Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos então para mais um Fórum Lisboa. Estamos de volta depois das férias de verão, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira, do PS, a Ana Jara, do PCP e o António Proa, do PSD. O Carlos Ardisson, do CDS, não pode hoje estar presente. Vamos falar do aeroporto de Lisboa. Temos tido uma expansão encapotada e não avaliada, dizem os ambientalistas, sobre o que se está a passar no aeroporto da Portela. Também vamos falar da cidade de Madrid, que vai acabar com as trotinetas partilhadas. Diz o presidente da Câmara da capital espanhola que é por causa da segurança na cidade, nomeadamente da segurança dos mais idosos. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Ora, viva a Antonieta. Viva. E a Carla e a Ana. O Carlos hoje não pode estar connosco, mas é bom estar de volta, e cumprimento também os nossos ouvintes. E o tema que eu trago para o primeiro minuto de hoje, de algum modo, tem que ver com o tema que vamos mais à frente falar sobre as trotinetes. Sim. Mas eu quero me referir aos tuk-tuks. Os tuk-tuks em Lisboa têm provocado um transtorno grande, particularmente nas zonas mais centrais da cidade, nas zonas mais turísticas, digamos assim, com manifesto excesso, excessos a vários níveis, a nível do número de tuk-tuks que existem, que estão estacionados por todo o lado, mal estacionados, prejudicando a circulação de quem quer circular na cidade. A boa notícia é que esta atividade, que é relativamente recente na cidade e que obviamente que vai estar de braço dado com o aumento do turismo na cidade de Lisboa, foi objeto de um acordo entre a Câmara Municipal e os operadores, no sentido de ordenar, de limitar a sua atividade na cidade de Lisboa. Não está a resultar? O acordo é do final de julho e, portanto, é muito recente, e o que está em causa é a diminuição do número de tuk-tuks na cidade de Lisboa. Eles estimam-se em cerca de 1000 atualmente, e o que está previsto é que esse número baixe para metade. Vale a pena dizer que a Câmara Municipal de Lisboa não dispõe dos meios suficientes para regular aquela atividade. Aquela atividade está no âmbito do licenciamento zero, ou seja, não carece de licença, apenas de comunicação do início da atividade, e nem sequer é para a Câmara de Lisboa, é para o Turismo de Portugal, e portanto a Câmara não tem grandes instrumentos para regular, para limitar a sua atuação. A legislação relativamente aos tuk-tuks, obviamente, aliás, à semelhança das trotinetes, tem que ser necessariamente alterada, e as autarquias têm que voltar a ter uma palavra sobre o funcionamento destas atividades, porque elas têm impacto na vida da cidade. Mas enquanto isso não acontece, aconteceu este acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e os operadores, que prevê, como eu dizia, a redução do número de veículos permitidos, e isso é feito através do licenciamento, não da sua atividade, como eu disse, não depende da Câmara, mas do licenciamento para o estacionamento, disciplinando e identificando zonas para o estacionamento de tuk-tuks, e portanto não permitindo a atividade, o estacionamento destes tuk-tuks em qualquer lado, e dessa forma criando um modo de regulação da sua atividade. A proposta do regulamento foi anunciada para breve, e esperamos que o regulamento vá no sentido de tornar efetiva a regulação, o ordenamento da atividade destes veículos, que são importantes para o turismo, mas que importa regular, tal como outras atividades, e importa que a Câmara tenha uma palavra a dizer. É uma boa notícia este acordo. Veremos como é que ele se vai materializar no futuro, espero que próximo. E ver se não acontece como em relação ao tema que vamos falar das trotinetas em Madrid, que aí penso que a legislação é outra, mas o que é facto é que vão acabar em outubro, durante o mês de outubro. Eu depois falarei à frente sobre o assunto, mas em Lisboa também houve já, foi já objeto de um acordo com os operadores. De eficácia que veremos se foi suficiente. Vamos ver. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos que nos escutam, aqui no estúdio também aos meus colegas, regressados de férias que estamos. Eu queria usar o meu primeiro minuto para dar os parabéns ao Cinema Ideal. O Cinema Ideal fez 10 anos, recebeu uma medalha de mérito cultural muito merecida. É um cinema localizado num lugar que já teve vários cinemas e continua neste espaço a fomentar espectadores, público, cinema de qualidade, e portanto queria deixar esta menção a esta instituição que é o Cinema Ideal no Chiado, e também dizer que durante as comemorações eu tive a sorte de estar na apresentação de um filme, A Morte da Cidade, do realizador João Rosas, um filme que fala da de desaparição de Lisboa, no fundo, os últimos anos, o filme começa a ser filmado em 2016 e vai por aí fora, captura, no fundo, a morte ou a desaparição, a demolição de uma cidade que existiu e que continua a ser todos os dias alvo de mais demolição, pelo lado de uma obra e das obras que estão a ocorrer na cidade. É um filme muito interessante, começa, como digo, em 2016, toda a gente se lembra que em 2017 houve uma campanha eleitoral do PS em que o Fernando Medina dizia que não havia turismo a mais. Neste momento, continuamos a ter um pouco essa perspectiva por parte de Carlos Moedas e da atual governação. Relembro que o PCP tem uma proposta de ordenamento do turismo em cima da mesa, desde essa época, portanto, uma proposta que data de 2018, um ano depois do início do mandato de Fernando Medina, que foi revalidada agora, que visa a construção de uma carta de turismo e que visa, enfim, integrar o turismo num contexto de desenvolvimento da cidade e não de morte da cidade, como agora está a acontecer. E esse filme explica e explora, de uma forma, obviamente, com uma linguagem artística, esse momento que perdura até hoje e que tem que ser, obviamente, refletido e trabalhado politicamente. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos de férias, que estamos todos. Eu queria também destacar o aniversário do Cinema Ideal. O Cinema Ideal tem 10 anos, eu tive o privilégio de acompanhar o nascimento deste cinema, fica na Rua de Loreto, na Freguesia da Misericórdia, e é um cinema, a equipa que está à frente do cinema é bastante aberta à comunidade. Nós temos muitas parcerias com a Junta de Freguesia da Misericórdia e, de facto, estão sempre de portas abertas às crianças, aos idosos, oferecem-nos muitos bilhetes para a nossa população mais idosa e criança, dentro, apesar das dificuldades com que se deparam, têm esta generosidade, esta abertura para com a comunidade. Partilho das preocupações que a Ana Jara disse. O Cinema Ideal está a atravessar dificuldades devido ao crescimento do turismo de massas, que é um termo que, enfim, que se fala do turismo de massas, se calhar quem não o vive diretamente, quem não está na cidade no verão como nós estamos, pelo menos a grande parte do verão, e vemos no que é que se transforma aquela zona, à Rua de Loreto, Camões, o Chiado, no que se torna. E o Cinema Ideal tem vindo a sofrer com a perda de população, porque era um cinema de bairro, quando nasceu, há 10 anos ainda morava lá muita gente, havia muitas pessoas, muitos moradores que iam lá, muitas pessoas que trabalhavam na zona e que no final do dia de trabalho iam lá, e de facto eu tinha ideia que a maior parte das pessoas que vão ao Cinema Ideal são pessoas de Lisboa inteira, quer dizer... Sim, certo, também são, mas quer dizer, quem mora e tem um cinema à porta aberto de segunda a domingo, acaba por ir muita gente do do bairro. Ora, se essas pessoas do bairro cada vez são menos, cada vez há menos pessoas no cinema ideal, e muitos turistas que nós temos na cidade passam à porta do cinema ideal e não dão, não dão qualquer valor ao que ali está. Portanto, eu sou testemunha objetiva, digamos, das dificuldades do cinema ideal e esta questão, e deixo só esta reflexão do que é isto do turismo de massas. Eu este ano em Lisboa, e portanto a Junta de Freguesia é responsável pela limpeza dos jardins, como são as juntas de freguesia todas, tirando algumas exceções, alguns jardins que são estruturantes, e eu nunca registei tanto lixo nos jardins originado pelos takeaway como este ano. Nunca tive um verão com tanto lixo e com tanta dificuldade a nível de limpeza dos dejetos, das caixas de cartão, das garrafas, de tudo que é deixado nos jardins. E em simultâneo nunca tinha ouvido falar os restaurantes conceituados, nomeadamente o Bairro Alto, dizerem que tiveram 30% de quebra de faturação. Portanto, está aqui a resposta: o turismo de qualidade em Lisboa está a diminuir cada vez mais, as casas de qualidade estão a perder clientes, as casas de fado estão a perder clientes, e os takeaway, todo este turismo que fica em alojamento local acaba por crescer. Não posso deixar só em 10 segundos de felicitar os nossos paralímpicos. Portugal teve 7 medalhas, e aqui destacar em particular duas mulheres lisboetas, nascidas em Lisboa, que é a Carolina Duarte, que conseguiu o bronze na prova de 400 metros em atletismo, e a Cristina Gonçalves, que já é veterana e que já participou várias vezes nos Jogos Olímpicos em Bócia, mas que foi a primeira vez que teve um ouro em competições individuais. E portanto, estas duas lisboetas e duas mulheres, e aqui a destacar a importância que o desporto tem para a inclusão, quer das pessoas com deficiência, quer das mulheres, e portanto como meio para atingirmos a igualdade. Fica a menção. Sim, se me der só 10 segundos também, só para excepcionalmente me juntar aos votos de congratulação relativamente ao cinema ideal. Até fica mal. Estava-me a lembrar porque já aqui uns programas atrás, bastantes, eu tive a oportunidade, a propósito, já não me recordo bem de quê, de fazer uma referência ao cinema ideal, no sentido de elogiar a persistência do cinema. O cinema naquela zona da cidade, um cinema único, muito especial, que já agora vale a pena dizer, é o cinema mais antigo do país em funcionamento. E eu queria juntar as minhas palavras de saudação, e também ao Pedro Borges, que é o produtor e o responsável daquele cinema, que persiste sem pipocas, ainda para mais. Exatamente. Que é outra virtude. Muito bem. Bom, falamos do aeroporto de Lisboa, temos tido uma expansão encapotada e não avaliada. Quem o diz são os ambientalistas, moradores e oposição, que apelaram a que Carlos Moedas tome uma posição quanto à situação insustentável, dizem, do aeroporto. A Associação Zero lembrou o aumento de atividade sem que as autoridades a ponham em causa. A atividade do aeroporto Humberto Delgado tem estado a afetar a qualidade de vida de milhares de pessoas que vivem e trabalham em Lisboa, dizem. Houve mais pontos consensuais entre os intervenientes numa reunião pública da Câmara Municipal, que foi exclusivamente dedicada aos efeitos deste aumento de capacidade do aeroporto. Ambientalistas, moradores e vereadores da oposição apelaram então ao fim dos voos noturnos, mostram-se contra o aumento da expansão da infraestrutura aeroportuária e pedem que se comece o quanto antes as obras do novo aeroporto. Caso o governo avance com obras na Portela, terá de ser feito um estudo de impacto ambiental, dizem. Ana Jara, vou começar por si, até porque foi a Ana Jara que propôs, digamos assim, este tema. Os voos noturnos do aeroporto de Lisboa, eu até não trouxe aqui os números, mas os voos noturnos do aeroporto de Lisboa este verão aumentaram exponencialmente relativamente àquilo que é autorizado. A minha pergunta é: porquê é que isto acontece? Porquê é que não se faz nada? Quem é que tem autoridade para proibir os voos de aterrarem à noite? Ninguém? A Ana? Eu acho que a situação do aeroporto de Lisboa é insustentável. Eu acho que isso é claro para já todos. É há ficou décadas, claro, não é? Ficou claro nessa audição. Sim. Com todas as entidades unanimemente a exigirem à Câmara, porque a Câmara tem uma palavra a dizer e tem uma palavra, enfim, não será a única palavra, mas é uma palavra a dizer nesta relação de voos e de chegadas a Lisboa. Aliás, mas a minha pergunta é no sentido de: tem uma palavra com a autoridade ou tem uma palavra a dizer apenas como a Câmara aconselha que se diminuam os voos ou que se aumentem os voos. Bom, Antonieta, eu acho que a Câmara tem a palavra que quiser ter. Eu acho que temos é uma presidência de Câmara neste momento bastante ambígua em relação à matéria do aeroporto. Isso ficou claro também nesta reunião. E tanto ficou claro que o PCP anunciou já que a Câmara terá que tomar uma posição e vai, enfim, liderar este momento, construindo esta posição ou propondo-a à votação. Isso foi dito na reunião pelo João Ferreira e também foi divulgado já. Bom, a nossa posição é clara desde o início, o aeroporto tem que mudar de localização. Aliás, fomos os únicos que defendemos, e é visível em praça pública, a localização de Alcochete, e não é por sermos videntes, é porque analisamos os dados e chegámos realmente à mesma conclusão da comissão, que é independente, a analisar as diversas localizações acima da mesa. Mas para já, portanto, o que vai acontecer é Portela mais Alcochete. Para já, o que tem que acontecer é a mudança faseada do aeroporto de Lisboa para Alcochete. Sim. E o que está a acontecer, nós já tivemos um programa aqui em que discutimos isso, não é propriamente essa decisão, não é? É uma espécie de ambiguidade entre aumentar a Portela agora, porque é necessário aumentar a Portela, com isso os voos noturnos, obviamente, ou os voos na Portela. Portanto, vão aumentar os voos na Portela, essa é a notícia, se ela for ampliada, e depois também, enfim, uma obra que durará, está prevista a ocorrer em 10, 12 anos. Portanto, é inadmissível, não é? E não é justificado de maneira alguma que esta obra tão importante para o país, qual já foi tomada a maior decisão e a decisão mais importante, que é onde é que vai ser, não tenha um projeto que seja feito em 2 anos e uma obra que ocorra em 3, 4 anos. Portanto, isso é dito pelos especialistas e portanto, nós queremos que a Câmara tome uma posição não ampliando a Portela, portanto, não permitindo voos noturnos. Na vossa opinião, é preciso menos tempo para construir o aeroporto, é isso? Aeroporto. Claro, mas não é a nossa opinião. Nós já discutimos isto no outro programa. Há especialistas, posso dizer o nome, tenho que ir ver os meus apontamentos, mas sim, os maiores especialistas em engenharia do país acham injustificável que se demore 10 anos a construir um aeroporto. E, portanto, tendo isto em vista, não é possível mais as pessoas em Lisboa, os habitantes de Lisboa, terem os níveis de ruído, os níveis de poluição, a afetação que isso tem na saúde pública, os riscos de acidentes na cidade de Lisboa, que são enormes. Quer dizer, a segurança, a nossa segurança aqui na cidade de Lisboa não tem justificação possível. E, portanto, eu queria também focar aqui outra questão, que foi também dessa reunião, tem a ver com o ruído e com os mapas de ruído e com a situação do ruído. Os voos noturnos também têm muito a ver com o claro, ruído também, não é? Pronto, e que há... São os voos entre as 2 e as 6 da manhã, não é? Uma e sim, e seis. Que estão a ser, enfim, há aqui uma grande inclaridade, na verdade, com esta relação dos voos noturnos, porque há pessoas que andam a contar voos, não há dados factuais dados sobre isso, oficiais, não é? Sobre isso, sim. Os dados oficiais às vezes não correspondem com a contagem. E, portanto, há aqui claramente uma zona obscura nesta situação e lá está, a cidade também morre com isto, porque os habitantes são afetados, mas também estes fluxos turísticos não são minimamente quantificados e, enfim, digeridos pela própria cidade, porque volto outra vez ao Fernando Medina, eu não há turismo a mais, isto ainda não parou. E, portanto, isto tem que parar. Pronto, pois, por isso mesmo, é grave, Antonieta. Nós estamos num momento em que já devíamos ter percebido que isto tem consequências para a cidade. Na saúde, não é? Porque as pessoas chegam com esta localização e com este enquadramento, mas depois também tem consequências no espaço da cidade. A cidade comporta este turismo? Ou temos que planear e ordenar a cidade, não é? A proposta do PCP, que é a carga turística, do cálculo da carga turística, do ordenamento do turismo, ainda não foi para a frente. Desde 2018, portanto, com 2 presidentes de Alguns Câmara. Alguns países já estão a fazer... Isto tem uma relação direta com o aeroporto e com estes fluxos, não é? Porque estes fluxos também não têm fim. podem, quer dizer, são perpetuamente adensados e, enfim, avolumados sem qualquer critério. E isto não pode ser, e os lisboetas reclamam uma posição da Câmara sobre isto. Carla, outra coisa muito sui generis no nosso aeroporto em Lisboa, eu quando estava numa rádio que era francesa, vinham cá francesas muitas vezes, ficavam espantadíssimos, atravessa-se literalmente a cidade e aterra-se no meio da cidade, não é? Coisa que não acontece noutras capitais da Europa, que os aeroportos estão de facto mais distantes e não estão em cima, não é? Daqui aterra-se e está-se, atravessa-se Lisboa, não é? As pessoas ficam muito espantadas de sobrevoar a cidade antes de aterrar. E quantas vezes nós não vamos na segunda circular e passamos um avião mesmo. Mesmo, quase que dá para ver os passageiros. Sim, quase que dá para ver os passageiros. Quer dizer, isso eu acho que é algo que já foi eternamente discutido. O aeroporto no centro de Lisboa, com este movimento, não faz sentido, não é sustentável, e por muito que nos custe ter um aeroporto a não sei quantos quilómetros de Lisboa, é de facto uma necessidade. E aqui não vou, que a coisa caminha, não vou entrar na história da Portela mais um, do um mais Portela, enfim, se o aeroporto de Lisboa deve ser num futuro desmantelado ou não. Uma coisa é certa, ser o único aeroporto internacional aqui na zona, quer dizer, não é viável, e todos nós acho que é praticamente consensual entre todos, ao longo dos anos, de vários quadrantes políticos, que o aeroporto não pode continuar da forma que está em Lisboa, e por isso foi tomada a decisão do aeroporto ser construído. A questão é que o aeroporto não se constrói do dia para a noite, e aquele aeroporto está cada vez mais a aumentar o número de voos, e isso é inaceitável. Percebemos que é o único aeroporto internacional que temos, mas a verdade é que não podemos, mas isso não pode justificar o aumento contínuo de voos que está a ocorrer, as obras que a ANA tem vindo a levar a cabo no aeroporto, sem qualquer preocupação com o que lhe é dito, estar a retomar os voos noturnos. Eu recordo aqui, nós já falámos disso neste programa, os voos noturnos foram suspensos em 2020, aliás, o presidente Fernando Medina, e se nós pesquisarmos rapidamente nas notícias, e hoje o Google dá-nos rapidamente essas notícias, vemos que não é inédito, não é inédita o aeroporto preparar-se para aumentar a sua capacidade, aumentar o número de voos, fazer obras para aumentar o número de voos. A diferença é que, na altura, o presidente Fernando Medina opôs-se de forma bastante veemente ao aumento de voos, mas teve sucesso nos voos noturnos, porque não havia voos noturnos durante um determinado período, não havia voos noturnos. Entretanto, retomaram. Agora, a grande diferença que nós temos entre o Presidente de Câmara, que estava cá em 2020, e o que temos agora, é que o Presidente Fernando Medina defendeu a população que o elegeu e, portanto, manifestou-se contra o aumento dos voos, e o atual Presidente de Câmara está a dizer sim senhor ao que o Governo está a dizer. Portanto, este Governo anunciou a intenção de autorizar o aumento de voos, em dar luz verde à ANA, não é? De continuar com o aumento da capacidade e do número de voos, e o Presidente Carlos Moedas, em vez de se pôr do lado dos lisboetas que o elegeram, fazer aquilo que compete a um autarca, que é defender a sua população, não se está a opor, e ainda diz que está tudo bem desde que existam compensações financeiras para a cidade. Ora, a saúde dos lisboetas, o direito ao descanso dos lisboetas não está à venda, portanto vamos sempre bater no mesmo. É a questão do ruído com a história dos bares, é a questão do aumento do ruído com os aviões, com o aumento da poluição. Portanto, os lisboetas, a saúde e a qualidade de vida dos lisboetas ficam em segundo plano. E isto é que é assustador, nós não termos um Presidente de Câmara que endureça a voz perante o Governo de dizer que não concorda. O Governo até pode não o ouvir, mas ele, Ele é eleito pelos lisboetas, ele representa-nos a todos. Portanto, o nosso Presidente de Câmara tem a obrigação de dizer ao Governo, de dizer não à está Ana, de acordo que não concorda. António Proto, essa é que é a parte assustadora. Terá sido por isso que o Carlos Moedas disse, é resultado desta reunião, ponham-se à porta da Ana se for preciso. A semana passada, isto foi notícia, há pouco mais de uma semana. É o conselho de Carlos Moedas para os lisboetas que sofrem com o ruído do aeroporto. É porque ele acha que é, de facto, impotente a opinião dele, ou não é relevante? Vamos lá ver. Ou porque acha que não tem autoridade para fazer nada? Não é uma questão de autoridade, é uma questão de competência. Sim. E vale a pena. Autoridade no sentido de ter a competência sermos, legal, não é? Sermos... Por isso é que eu estava a perguntar no início, quem é que tem autoridade efetiva para dizer? Não há mais voos noturnos e não há mesmo. Se o Presidente de Câmara não tem essa autoridade ou não pode fazer de representante de fica quem a minha elegeu, dúvida, não é? Sim. É assim, que como é que está a fazer? Não, mas isto estamos a falar de tráfego aéreo, não é? Se eu puder, falar... Fala. A competência relativamente à gestão de transporte aéreo é do Governo. E há entidades que cuidam de verificar o cumprimento das regras e, em particular, no que diz respeito aos voos noturnos, a competência da ANAC, bem como relativamente ao ruído, é da ANAC e da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, vale a pena que, quando conversamos sobre este assunto, independentemente do nosso entusiasmo, do nosso empenho, e eu há muitos anos que acompanho de forma muito persistente esta questão do aeroporto, quer no que diz respeito à localização, quer no que diz respeito ao ruído, e já agora, para sermos exatos nesta discussão, vale a pena dizer, ao contrário do que a Carla afirmava há pouco, que eu recordo-me bem de uma petição que foi discutida na Assembleia Municipal de Lisboa em 2019, segundo creio, e a Carla confirmará, o Presidente da Câmara era precisamente Fernando Medina, e era nessa ocasião que se registavam excessos muito significativos do número de voos noturnos. Portanto, esta questão não é nova. Sim, Fernando, há muito tempo. Não, o que a Carla disse é que fez a diferença porque acabaram os voos noturnos. Não acabaram voos noturnos nenhuns. A situação do aeroporto de Lisboa tem-se vindo a agravar ano após ano, independentemente das posições da Câmara Municipal de Lisboa, e eu diria, infelizmente, independentemente das posições da Câmara Municipal de Lisboa. E já agora. E já agora. E já agora, vale a pena. As noturnas deixaram de existir. Não, não deixaram. Não deixaram. As aterragens já é mais complicado. Pois não é complicado. Não, é, não só não é complicado, como precisamente Carlos Moedas defendeu, aliás, eu julgo, e a Ana pode confirmar, já foi aprovada durante a vigência deste Executivo uma moção precisamente criticando os voos noturnos, ainda antes do anúncio do novo aeroporto, porque a questão tem sido persistente. E não se tem resolvido, tem-se vindo a agravar. Mas vale a pena dizer... Mas então como é que se em primeiro lugar, solucionar isto? Não se consegue? Só se consegue solucionar quando houver um novo aeroporto. Já agora registra a ambiguidade da Carla relativamente à desativação do aeroporto da Portela. Carla, pelos vistos, acha que este aeroporto pode continuar a existir se tiver menos voos. Eu fugi da opinião sobre, não foi bem fugido. Não, independentemente do que vier no que importa, decidido, que acho no que já não já está decidido, geração, Carla. É que essa é que é a grande questão, e ainda bem que fala em decisão, porque uma das primeiras decisões deste governo, ao fim de 50 anos, foi a construção de um novo aeroporto e o encerramento do aeroporto da Portela. Está clarinho que é, que é isso que vai acontecer, de acordo com a decisão deste governo. Para responder ao que a Antonieta perguntava, este problema do aeroporto, que é um problema grave que afeta centenas de milhares de lisboetas e de quem usa a cidade, só se resolverá com um novo aeroporto. Enquanto isso não acontecer, teremos necessariamente de conviver com os transtornos que o aeroporto causa. A questão é, o que é que podemos fazer para mitigar, para minimizar os transtornos causados pelo aeroporto, porque é preciso ser realista e não entrar numa onda populista que agora o Presidente da Câmara é mais enfático ou menos enfático, e por isso é que há aviões e ruído e problemas de poluição do ar e tudo isso, e de segurança, porque se ele impusesse a sua voz, esses problemas estavam resolvidos. Não é verdade. Esses problemas vão continuar a existir. E o que me parece é que o que o Presidente Carlos Moedas tem feito é evitar entrar na onda da demagogia e do populismo, porque a decisão, a competência é do Governo. A posição da Câmara e do Presidente da Câmara relativamente aos aspectos que foram aqui referidos é clara. O Presidente já se manifestou contra os voos noturnos, a favor da diminuição dos voos, claro. e mais. Não é assim tão claro. Ele tem feito declarações claríssimas relativamente aliás, a isso. Aliás, não foi completamente inconclusivo. Ana, aliás, eu até me recordo, dele, e a Ana saberá, forças, não, e a Ana saberá com mais rigor do que eu, que aqui há umas reuniões da Câmara atrás, em que foi apresentada uma moção por parte da maioria, saudando a decisão do novo aeroporto, sem nenhuma referência ao atual aeroporto e aos seus problemas. Foi o PCP que fez uma proposta que acabou por merecer também o apoio da maioria parcial, porque exatamente. Nossa, e, portanto, proposta e ainda bem que eu sei, mas em parte foi acolhida também pela maioria que governa a Câmara, e ainda bem, porque a proposta do PCP era boa. O que é que eu quero dizer para terminar relativamente a esta matéria? 10 anos para construir o aeroporto, junto-me ao que foi dito nomeadamente pela Ana, também me parece demais. Há vários especialistas que têm feito essa referência. O Presidente Carlos Moedas também tem apelado para que se encurte o prazo para a construção do novo aeroporto, porque isso significa diminuir o tempo em que os lisboetas continuam são a ser prejudicados. Vamos ter que esperar pelos concursos. Enfim, mas eu sei que sim, há regras para tudo, mas sim, é importante procurar encurtar o tempo de execução daquela obra o mais possível. Entretanto, relativamente ao ruído, a eliminação dos voos noturnos, conforme já foi proposto por um grupo de trabalho constituído pelo Governo anterior, para a eliminação dos voos noturnos entre a 1 e as 5 da manhã, tem que ser implementado, e eu espero, francamente, que seja. Entretanto, o excesso de voos está noturnos... Está nas mãos do Governo fazer isso, não é? Está. Entretanto, os voos noturnos que ainda são permitidos, e eles estão regulados, são permitidos 31 voos noturnos por dia e 91 voos noturnos semanais, entre a meia-noite e as 6 da manhã. Mas têm sido muitos mais. Na última semana de agosto foram 161 em vez dos 91 que eram permitidos. Portanto, tem havido excessos. É importante que a ANAC tome posição relativamente a esta matéria. E mesmo para terminar, em relação ao ruído, também não é uma questão nova. Há centenas de milhares de lisboetas afetados por excesso de ruído provocado pela atividade no aeroporto. Existe, por lei obrigatório, um plano de ação e gestão do ruído, que é da responsabilidade da ANA, que é aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente e que tem sido sistematicamente incumprido pela ANA. E chamo só a atenção para uma medida que era outra, algumas têm sido cumpridas, mas esta que era muito importante e que permanece por cumprir, que é um programa de isolamento acústico dos edifícios mais afetados pelo ruído. A ANA não tem cumprido. É importante que as entidades competentes, nomeadamente a APA, obrigue a ANA a cumprir e aplique sanções pelo não cumprimento destas regras, que são as tais que permitam, não resolvem o problema, mas permitem minimizar os transtornos provocados pelo aeroporto. Muito bem, primeira parte do Fórum Lisboa, vamos voltar já daqui a pouco, a seguir a um curto intervalo. Até Amália. Já. Oh, Dina, bora nadar no recife de coral e depois bora beber um sumo no terrace, ou bora mergulhar na piscina com água de pumacala e mais tarde bora ver o sunset? Oh, Simões, por mim, bora! Esta sexta-feira 13, manda o azar passear. Faça como a família Simões. Aposto no Euromilhões. ML mais mobilidade. Trabalhamos em Lisboa, nas avenidas, ruas, praças e jardins. Servimos a cidade, os que residem, visitam, estudam e trabalham. Em ML mais mobilidade, damos a conhecer tudo o que fazemos em Lisboa para que esta seja uma cidade com melhor qualidade de vida, mais bem ordenada, inclusiva e sustentável. Para ouvir todas as quintas-feiras, às 8h45, 18h45 e 20h30. ML, estamos a melhorar a sua mobilidade. A Rádio Amália apresenta o 2º Festival da Sardinha na Praia Grande, em Colares. Fim de semana de 13, 14 e 15 de setembro. Sardinhas e outros petiscos junto à praia. Entrada livre a partir do meio-dia até às 22 horas. Apoio Rádio Amália. O prato do dia é uma sardinhada, é a pinta da lua e uma guitarrada. Festival Caixa Alfama, dias 27 e 28 de setembro. Camané. Partiste sem dizer adeus nem nada. Fingiste que a culpa era toda minha. Marina Mota, Ricardo Ribeiro. Linda cara que tu tens. Já sei. Carminho e António Zambujo, em Casa de Amália, ao vivo. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Marco Rodrigues, homenagem a Fernando Maurício por Jorge Fernando e convidados. Sei que cantas bem o fado, destino que está marcado para quem o sabe cantar. E muito mais. O fado volta ao coração de Alfama nos dias 27 e 28 de setembro. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nos locais habituais. O fado é bem português. Amália, Loures, Odivelas, Lisboa, 92.0. Setúbal, Sines, Grândola, Santiago do Cacém, 100.6. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa. Já agora dizer, em primeira mão, não é? Que no dia 27 de setembro, no Caixa Alfama, vamos ter uma emissão especial do Fórum Lisboa, às 6 da tarde, no Auditório Abreu Advogados, em Alfama, no dia que começa o festival. E vamos ter, como sempre, no final do programa, quem quiser assistir ao vivo pode ir até Alfama, até ao Caixa Alfama, vamos ter um artista do festival que nos vai tocar, como sempre, um fado ao vivo, para encerrar, para terminar o nosso programa. Agora vamos falar de uma decisão de Madrid, da Câmara Municipal de Madrid, acaba com as trotinetas partilhadas por causa, diz o Presidente da Câmara, da segurança na cidade. Deixarão de permitir estas trotinetes partilhadas a partir de outubro, por razões de segurança, anunciou então o Presidente da Câmara Espanhola, José Luís Martínez Almeida. A nossa prioridade é a integridade física e a segurança dos madrilenhos, disse o autarca, que explicou que as três empresas que atualmente tinham licença para alugar trotinetes partilhadas na capital espanhola não cumpriram pura e simplesmente as condições impostas pelo município para garantir a segurança dos peões, em especial das pessoas mais idosas. Por isso, a autarquia decidiu revogar as licenças que tinham sido concedidas há um ano a estas três empresas. Com esta decisão, as trotinetes partilhadas vão acabar totalmente em Madrid ao longo do mês de outubro. Depois, quem quiser ter uma trotinete privada pode ter, mas estas empresas acabam, até porque não serão concedidas novas licenças a estas ou outras empresas, disse o Presidente da Câmara numa conferência de imprensa. António Proa, eu lembro-me quando Carlos Moedas esteve aqui no Fórum Lisboa, um ano depois de tomar posse, exatamente um ano depois, falámos do problema da insegurança, das trotinetes e na mobilidade, e uma das coisas que Carlos Moedas disse, que para mim foi, fiquei espantada, foi que não há legislação. Por exemplo, se eu amanhã com a Carla quisermos fazer uma empresa, ou com o António, trotinetes, e compramos 20 mil trotinetes, podemos enfiar mais 20 mil trotinetes na cidade, que não há nada na legislação que nos proíba de fazer. Madrid provavelmente é diferente para o Presidente da Câmara poder ter posto termo a isto, não é? Mas isto também pode ser uma chamada de atenção para as empresas de trotinetes em Portugal cumprirem melhor as coisas. Uma das coisas que eu li em relação à Espanha é que eles não ativaram aquele detalhe eletrónico de que, se a pessoa não parquear a trotineta na estação, continua a pagar e, portanto, não, evita estacioná-la mal. Isso não foi acionado e eles prometeram à Câmara de Madrid que o iam fazer. E, por outro lado, o desrespeito que aqui também se vê, de andam em contramão, passam semáforos vermelhos e há muitos atropelamentos menos por estas pessoas, não é? Trotinetas e bicicletas, há muitos atropelamentos, os números nem sequer são correspondem à realidade e, portanto, será que aqui em Lisboa isto pode ser um sinal também para avisar as empresas de trotinetes partilhadas? Eu espero que seja uma chamada de atenção à responsabilidade e à viabilidade da atividade. Obviamente que as trotinetes foram um meio que apareceu com grande força em Lisboa e que é utilizado por muita gente. Lá está com uma diferença. Não depende da Câmara Municipal de Lisboa a atividade destas empresas e o número de trotinetes que funcionam em Lisboa, porque carece de mera comunicação, e é comunicação, creio, com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. E portanto a Câmara não tem nenhuma palavra não a dizer. Limite. E, portanto, na isso, altura isso, falámos do limite de Paris. Precisamente. Paris tem 9 mil de limite e Lisboa já ia em 16. O que é que aconteceu em Lisboa em janeiro de 2023? A Câmara Municipal subscreveu um acordo com os operadores, aqui em Lisboa, creio que são 5 operadores de trotinetes em Lisboa e celebrou um acordo para procurar regular essa atividade, disciplinar a atividade, porque a Antonieta dizia muito bem, há também um uso muito abusivo das trotinetes, quem as usa muitas vezes usa sem qualquer cuidado, sem nenhum respeito, por peões, por transeuntes, enfim, seja quem for, e isso também acresce ao problema, por exemplo, do número excessivo de trotinetes e ao estacionamento irregrado. Termino já. E portanto, o que aconteceu em janeiro de 2023 foi o tal acordo da Câmara Municipal de Lisboa com operadores, um acordo que foi voluntário, porque a Câmara, lá está, não tem competências para limitar. Desde logo diminuiu a situação, à altura estimavam-se cerca de 15 mil trotinetes em Lisboa, e o limite foi para cerca de metade. O acordo com os operadores foi para cerca de metade. Já lá vou. Limitou também, ordenou os locais de estacionamento, precisamente prevendo que as trotinetes tinham obrigatoriamente que estacionar em locais determinados, acordados, sob pena de os utilizadores continuarem a pagar, e limitou a velocidade máxima das trotinetes, precisamente para responder também às questões de segurança. Digamos, eu não tenho nota atual sobre a situação. Tenho visto alguns incumprimentos, mas também quero dizer com justiça que se notou uma melhoria significativa no momento em que foi, ou melhor, 62 meses depois, que era isso que estava previsto no acordo. Após esse acordo, notou-se uma melhoria significativa da situação das trotinetes em Lisboa. Eu acho que é muito importante, por um lado, que se verifique o cumprimento, e por outro lado, que se altere a lei para dar competências à Câmara para impor disciplina, sob pena de, e eu acho que não é desejável para ninguém, sob pena de ter que se ter uma atitude radical como essa. Como a de Madrid. E isso não me parece que seja também positivo. Ana Jara, então, eu queria dizer que isto tudo começou muito mal e começou com o PS, outra vez. Começou com o PS quando Lisboa foi dada a esta questão da mobilidade suave e sobretudo das trotinetas partilhadas às operadoras como uma espécie de incubadora de experiências, enfim, à Lagardère, sem qualquer tipo de regras e permitindo tudo. Permitiu inclusivamente essas 16 mil que o António pro 16 mil peças circular na cidade sem regras, que o António Proa quando Paris tinha um total tipo de 9 mil, não podia ter mais do que 9 mil. Sim, esta notícia de Madrid, esta notícia que abriu esta nossa conversa, tem refere Madrid com 6 mil. E 6 mil... Mesmo assim vão tirá-las de circulação. Sim, mesmo assim vão tirar, portanto já se vê que o problema em Lisboa é gordo. E portanto, temos aqui um Presidente de Câmara que no início do mandato fez e fez. Começam-se as coisas sem nenhum planeamento. É sempre a mesma história. Infelizmente, é sempre a mesma história. O Presidente de Câmara atual fez, no início do seu mandato, um acordo com as 5 operadoras, porque o clima era de uma tensão incrível. Enfim, houve coisas que de certa forma melhoraram, mas ainda há questões por resolver e há tantas questões por resolver que nós continuamos a aguardar o regulamento de mobilidade suave. Este regulamento que foi votado a sua abertura 14 de setembro de 2022 e deveria estar concluído em 2023, no fim de 2023, ainda não apareceu. Já houve um inquérito público, houve notícias a sair, as pessoas a serem indagadas sobre o que é que achavam disto, quais eram os problemas para a cidade. Entretanto, ainda não temos nada nem notícia nenhuma. Este regulamento vai solucionar o quê? Este regulamento serve para dar aquilo que balizas, a Julieta falou, que sim. Não há, quer dizer, não há regras. Vieram para aqui sem regras e fizeram disto uma cidade para explorar possibilidades. E nós é que pagámos, não é? Nós habitantes desta cidade, pagámos durante muito tempo a ocupação do espaço público. Aliás, Madrid termina com esta situação, precisamente por essa, pela razão principal ser a segurança, mas depois há uma série de razões apensas a estas. Por exemplo, os seguros que não cobrem, por exemplo, que uma seguros, delas é o seguro, sim. Por exemplo, o incumprimento de cobrir a cidade inteira, que nós também temos em Lisboa. Sim, sim, estas, sim. E que não existe. Isto não entra em Marvila, por exemplo. Sim. Esta mobilidade, este tipo de mobilidade não entra em Marvila. E porquê? E já foi indagado e não há resposta. e não entra em Marvila, portanto, desligam-se aquelas, as trotinetas desligam-se automaticamente, mal entram em Marvila, portanto, não dá para andar. Aquilo tem um GPS que desliga ali, não é? Sim, pronto. E estas coisas contaram para este, e mais, a questão do espaço público. Porque a ocupação do espaço público, atirar com a trotineta para cima de um passeio, é o que acontece em Lisboa, também acontecia em Madrid. Portanto, estas razões todas concorreram para este município ter esta atitude. E, portanto, Lisboa, que tem neste momento, calculei eu, com os dados, 1750 trotinetes a circular por 5 operadoras, que foi o que Carlos Moedas autorizou no início do seu mandato, tem neste momento 8.750 trotinetas possivelmente na cidade inteira. Madrid, que é uma cidade muito maior em espaço e número de habitantes, tem 3,2 milhões de habitantes, acabou com esta situação, porque não houve cumprimento e não havia nada a fazer. Portanto, venha esse regulamento. Eu não tenho nada de esperança, Carla, que isto que o regulamento ajude ou que isto vá ser minimamente disciplinado em Lisboa. Sim. Não sei se em Lisboa há coragem de mandar estes senhores todos para casa. Não, era o que eu faria. Estava a ouvir a Najara dizer que a aplicação se desliga-se quando entra em Marvila. Eu, se tivesse acesso remoto a essa aplicação, em vez de Marvila, punha Misericórdia e resolvia o problema. Mas ele tem GPS. Porque, de facto, tem GPS. Não é? Quer dizer, não tenho acesso ao controle, mas agora até a Najara disse uma coisa. Deu-me uma ideia. Sim, porque quer dizer, a mobilidade suave é importante, todos nós queremos a mobilidade suave, mas quer dizer, a mobilidade de uns não pode contrastar com a dificuldade de mobilidade de outros. E aqui repararam que acontece... o Presidente da Câmara de Madrid salienta os idosos da cidade. Exatamente, que é esse são o grande problema. Pela nós, no centro da cidade, nos centros históricos, que os passeios já são escassos para as pessoas andarem. Eu já nem digo carrinhos de bebê e cadeira de rodas, para as pessoas andarem a pé, com muletas, sem muletas, quer dizer, com trotinetes espalhadas por tudo de quanto é sítio, de facto é difícil e, portanto, há um excesso de trotinetes, mas eu tenho pouco tempo e, de facto, sublinho aquilo que foi dito. Foi dito. O Presidente Carlos Moedas, em novembro de 2022, anunciou que Lisboa tem o triplo das trotinetes que existem em Madrid, portanto foram declarações dele à Rádio Renascença. Falou do acordo que fez com as operadoras e que fez em janeiro de 2023, falou que as medidas que constam desse acordo iam estar em vigor enquanto se estava a preparar o regulamento municipal de mobilidade partilhada e suave, e nós não só não vemos o regulamento, como não sabemos o resultado destas ações. Eu não vejo fiscalização nenhuma. Eu, sinceramente, na minha zona, eu sei que a minha zona é uma zona sui generis e, portanto, eu não vejo melhoria nenhuma. Continuo a ver as trotinetes abandonadas por todo lado, sem ser nos locais de estacionamento, e não vejo acontecer. Eu, por exemplo, aqui nada. Nesta zona onde nós estamos, no Saldanha, vejo uma diminuição do número de trotinetes, mas não sei se é impressão minha, se isso se reflete realmente no número de trotinetes. Pois, eu em relação à cidade não gosto de falar assim sem centavados. Assim como para o centro, de facto, não no vejo centro e na noite é trotinetas misturadas com o caixote de lixo à porta das pessoas, à Sim. porta da junta. Há pouco, quando eu saí, tinha duas no passeio da calçada do Combro, que também não é um passeio largo. E aqui só, para de facto, dizer, Carla, que é importante nós conhecermos isto, e aproveito só para manifestar aqui a minha preocupação. Eu manifesto a preocupação porque eu fui eleita pelos moradores do centro da cidade, como eu digo sempre, vi com preocupação alguns anúncios que foram feitos a nível da regulamentação dos tuk-tuks. Não que a regulamentação tenha de ser feita, estamos todos de acordo. Preocupou-me o excesso de satisfação com que os operadores saíram da reunião, disseram que foi a reunião mais proveitosa de sempre, e preocupa-me por um motivo, porque uma das coisas que os operadores reivindicam é mais estacionamento. Ora, mais estacionamento para os tuk-tuks significa menos estacionamento para os moradores, e portanto eu vi isso com muita preocupação e queria aqui deixar publicamente o alerta desta preocupação e dizer, se o estacionamento para tuk-tuks for feito à custa dos lugares de estacionamento para moradores, contarão com a minha oposição naturalmente. Ana Jara, vamos dedicar a música à Mísia. A Mísia morreu este verão, não é? Antes do verão. durante as nossas férias e nós vamos aqui homenageá-la. Sim, vamos ouvi-la. A Mísia foi uma fadista, uma cantora e também uma fadista que foi marcante. O seu primeiro disco foi o disco de estreia chamado Mísia, aconteceu em 1991 e foi uma lufada de ar fresco, e é desse álbum que eu escolhi Noite, uma música, sim, que é Noite, que é um fado que eu gosto muito. Vamos a isso. Temos um podcast em archive.org e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Relembro que no dia 27 de setembro vamos estar no Caixa Alfama, ao vivo, no Auditório Abreu de Advogados, às 6 da tarde, e convidamos-lo para ir lá. Queria só dizer uma coisa sobre a Mísia. Diga. Ela lançou um álbum... Já está a música, mas diga. Muito, muito... interessante, que foi o último dela, chamava-se Animal Sentimental. Eu acho que era isso que ela era. Muito bem. Já não vamos ouvir tudo, mas pronto. Sou da noite um filho noite, trago ruas nos meus dedos de guardarem os segredos nas altas pontes do amor, e canto porque é preciso raiar a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos das aves que abandonaram.